me sinto tão bem quando estou com ela. Sei que não existe outra que nem ela. Eu sei o que ela quer e também o que ela sente. E é com ela que eu vou viver pra sempre. Sinto tão bem quando estou com ela. Sei que não existe outra que nem ela. Eu sei o que ela quer e também o que ela sente. E é com ela que eu vou viver pra sempre. Era o que eu não esperava e o que eu encontrei. Era o que eu não procurava, talvez por isso gamei. Eu não te faço rainha, também nem quero ser rei. Só quero que seja minha, somente é isso que eu sei. Rei, mulher, te quero até, até que dure esse amor. E que ele dure bué, não é qualquer. Eu sinto que é tudo especial e amor igual não existe um sequer. É, a gente é diferente e isso é atraente. É um ingrediente para essa vida contente. Vamos curtindo o presente em nossas viagens frequentes. É eu e ela somente caçando estrela cadente. Deixa eu falar no teu ouvido que eu te amo. Deixa falar no meu que você ama, Juliano. Fala, deixa eu te amar, faz de conta que eu sou o primeiro. No brilho desse olhar foi que eu me perdi por inteiro. Será pra sempre eternizada a nossa história. Se um dia isso acabar, continuará na memória como aquelas alegrias e momentos belos. Juntos num sol do inverno, andando entre pés amarelos. Eu me sinto tão bem quando estou com ela. Sei que não existe outra que nem ela. Eu sei o que ela quer e também o que ela sente. E é com ela que eu vou viver pra sempre. É pra sempre que eu vou segui-la. Quando quiser te ouvi-la, até a morte servi-la. É diferente do ser a minha estrela, mesmo sem não merecê-la. Prometo nunca perdê-la. Quando você está longe, só quero ficar contigo. Quando estou contigo, só penso em ficar mais tempo. Quando te conheci, quis logo você comigo. E agora que te tenho, penso até em casamento. Você é diferente, inteligente, é pura, com seu jeito irreverente. É moleque, é madura, gosta de me provocar e me deixa na saudade. Isso só faz aumentar o amor e a vontade. E você, espero que sinta o mesmo também. Nem a flor mais perfumada exala o cheiro bom que você tem. Eu digo amém, você de noiva, eu de terno. Seja eterno enquanto dure, mas que dure seja eterno. Quero te abraçar, te ouvir dizer que é minha. Só você pra colocar esse neguinho na linha. Venha pra sempre minha. Pra que tudo você possa, minha vida não é mais minha. Minha vida agora é nossa. Me sinto tão bem quando estou com ela.